tem outro que canta e uma pra desanda. Esquece do amor, só fala de dor. Tem cantor que ignora o valor que tem as minas, a minha rima é outro clima. É pedra preciosa, valiosa, a presença feminina que dança, balança, joga a mão pra cima no meu som. Mina, firmeza, valorizo o que é bom. Tenha certeza, priorizo, coloco no papel ou se não, improviso. Debaixo desse céu, o respeito é preciso. Mulher não é um simples objeto, mulher é obra do grande arquiteto. Por isso que aqui decidi unir o ritmo e a poesia. Afinal, sem elas, o que nós seria? É a coisa mais bela, merece mais que um dia. 8 de março é pequeno espaço pra fechar o compasso. Mando um salve e um abraço a todas as minas pra ficar da hora. Os mano também vem, joga a mão pra cima e entra nesse clima. Seja onde for, as minas têm o seu valor. Sempre será um sinônimo de amor, mulher. Seja onde for, imponha o seu valor. Ei, princesa, fica a pampa. Todo balaio tem sua tampa. Ei, solteira, não desiste. Mina feia não existe. Existe sim, mina mal cuidada. Baixa, alta, gorda, magra, loira, ruiva e mulata. Todas podem serem amadas, se valorize para ser valorizada. Respeite para ser respeitada, escolha errada só acontece com as corajosas. Mina, não esquece, você é valiosa, é obra-prima, criação divina. Com muito amor faço essa rima, de quebra em quebra, de esquina em esquina. Eu vim pra alertar, aumentar sua autoestima. Pense bem, se liga, mina, não venda seu corpo, seja por muito ou seja por pouco. Você vale mais do que bilhões de reais, dólar, libra, euro, prata ou ouro. Você vale mais do que qualquer tesouro. Você é donzela, é a coisa mais bela, seja no condomínio ou na favela. Entenda meu raciocínio, não discrimino aquelas que querem se prostituir. Cada uma escolhe o que é melhor pra si. Minha letra aqui é pra valorizar o hip hop. Sem mulher nada é e nada será. Seja onde for, as minas têm o seu valor. Oh, oh, oh, oh, oh. Seja onde for, você sempre será um sinônimo de amor, mulher. Seja onde for, imponha o seu valor. No rolê, algo me incomoda ao ver uma mina linda invernada na droga. Na calada ela chora, o sonho de se casar há anos foi embora. Filhinha da mamãe e do papai, lembranças que ficaram lá atrás. Começou na erva, engatou na pedra, vida desgarrada, hoje ela leva, é zoada na quebra. De Maria Pedrita na sua recuperação, ninguém acredita, a sociedade pra ela fecha a porta, magrela, jogada. Quem se importa vai morrer na pista, se Deus não pôr a mão. Seria capa de revista em outra condição, aqui é assim, você vale o que tem. Pensamento ruim, afasta o bem, mina vem que vem. No embalo desse som você irá além, vai se divertir, se alegrar. A letra aqui é pra te animar, fazer você pensar, jamais te rebaixar. Mais uma vez vou falar, mulher não é um simples objeto, é obra linda do grande arquiteto que merece respeito e muito amor. Mina, não esquece, você tem um enorme valor. Seja onde for, seja onde for, as minas têm.